Pelo amor de Deus, esse moleque é minha cara. Me diz por que você não fala e assume o que aconteceu. Fala logo que esse filho é meu. Alô, paixão, isso é só um caso, tocando seu coração. Só uma vez, foi só uma ficada. Você me convidou pra ir na sua casa e depois desse dia nunca mais ligou. Tudo bem, sua amiga falou que voltou pro seu ex, mas não se arrependeu do que a gente fez. E a partir de agora é cada um pro lado. Sete anos depois, te encontrei no supermercado. Você com a sua família, eu fiquei assustado. Pelo amor de Deus, esse moleque é minha cara. Não tem nada a ver com esse cara que ele tá chamando de pai. Ai, ai, pelo amor de Deus, esse assume o que aconteceu. Fala logo que esse filho é meu. Alô, meu parceiro Lennon Batata Palha. Tudo bem, que foi só uma vez, foi só uma ficada. Você me convidou pra ir na sua casa e depois desse dia nunca mais ligou. Tudo bem, sua amiga falou que voltou pro seu ex, mas não se arrependeu do que a gente fez. E a partir de agora é cada um pra um lado. E 7 anos depois te encontrei no supermercado. Você com a sua família, eu fiquei assustado. Pelo amor de Deus, esse moleque é minha cara. Não tem nada a ver com esse cara que ele tá chamando de pai. Ai, ai, pelo amor de Deus, esse moleque é minha cara. Me diz por que você não fala. Assume o que aconteceu.